Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 281. Hoje é dia 16 do mês de setembro do ano de 2020, agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observado pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. A sua interação é muito importante, sobretudo pelos canais que nós utilizamos, pelo Facebook, pelo YouTube. Aproveite esses momentos para que você possa enviar as suas dúvidas, as suas sugestões, e durante o programa, durante as discussões, a gente vai procurar respondê-lo. Se nós não pudermos responder, nós nos comprometemos a estudar, a aprender, para que depois possamos esclarecer todas as dúvidas sobre os assuntos que serão tratados. Então, deixe seu comentário e também você que está no YouTube, clique no botão inscrever-se, inscreva-se no canal da USE Piracicaba, que é a mantenedora dessa atividade, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E se você nos assiste pelo Facebook, também vá lá e curta a página, dessa vez, da União Rádio Web, um projeto da USE, e compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. No programa de hoje, nós traremos como tema central, a gente vai tratar da questão das pessoas com deficiências. E nós sempre selecionamos no início do programa datas importantes, datas que merecem ser lembradas. E aqui eu encontrei no dia 21 do 9, hoje é dia 16, então a gente seleciona do dia de hoje até a data do próximo programa, que é o dia 23. Então, no dia 21 do 9, celebra-se o Dia Nacional da luta da pessoa portadora de deficiência, uma das razões pela qual nós escolhemos o tema, esse tema para a gente tratar nesse programa, nessa edição do programa. E nós vamos encontrar lá no dia 22 do mês de setembro do ano de 1868, no Rio de Janeiro, nascia Cairbar de Souza Schutel, jornalista, escritor e médium espírita. Ele foi fundador do jornal O Clarim e da revista Internacional do Espiritismo. Ele desencarnaria no dia 30 de janeiro do ano de 1938, na cidade de Matão, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito bem, para que possamos tratar desses assuntos, refletir sobre esse tão importante assunto, nós temos hoje a honra de convidar para participar conosco dois grandes amigos, grandes divulgadores da doutrina espírita em Piracicaba e região, né? Primeiramente, eu quero saudar o amigo Rogério Azevedo. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio. Pessoal aí que nos acompanha. Mais uma vez participando aqui desse bate-papo bastante descontraído, bacana e com a finalidade de nos instruirmos todos, não é? Sem dúvida, vamos nos educar, precisamos nos educar segundo a doutrina espírita, né? E agora a gente vai com a mesma alegria, com a mesma honra, saudar esse nosso amigo que já participou conosco de outra atividade essa semana, de outra palestra, segundo encontro nosso essa semana. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério. Estou aí. Essa semana estou pontuando todo dia, na verdade. Ontem eu fiz uma palestra também. Temos que Pois aproveitar. é. Acho que a gente tem que trabalhar bastante e permitir, assim que a internet permite, né? E o nosso agradecimento às pessoas que estão nos ouvindo, que na verdade é por elas que a gente está aqui. Pois é, em todos os sentidos. Estamos aqui por vocês, estudamos para que possamos aprender com vocês nesses momentos. E também estamos aqui porque são vocês que mantêm esse programa, né? Então, vai o nosso agradecimento a todos os irmãos que mantêm o programa Visão Espírita com as suas doações, né? Com as suas contribuições, a nossa gratidão pela oportunidade de trabalho que vocês nos oferecem. Muito bem, amigos e amigas, Rogério e Sérgio. Para começar, o nosso programa, para fazer essa introdução a esse tema, eu vou convidar vocês para acompanhar a leitura de um texto denominado Romance na Vida. Na verdade, trata-se de uma poesia. E nós vamos acompanhar juntos aqui. Eu vou colocar na tela. Vamos lá. Então, como eu anunciei, o nome desse texto é Romance na Vida. Ele foi escrito, foi ditado pelo espírito Alfonso de Guimarães, psicografado pela mediunidade do saudoso médium mineiro Chico Xavier, e ele foi extraído da obra Na Era do Espírito, editada por José Herculano Pires. No campo em que o luar em grinalda escumilha, o par freme de amor, a noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor. Ela, a fidalga, expunha a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Em certa noite, a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, a carta diz, se não lhe fui sincera, desposarei agora o homem que me espera. Nunca deslustrarei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho, nada mais. Chora um moço infeliz, sem ninguém que o conforte. Surdo à razão, anseia arrojar-se na morte. Corre à choça de taipa, a gesto subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo, e no além o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Um dia, a castelã, no refúgio dourado, morre amargando, aflita, as lições do passado. Pendem alvos jasmins do féretro suspenso, filhos clamam a Deus em volutas de incenso, largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora a dama envilecida e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Encontra-o finalmente em vasta enfermaria, demente, cego e mudo em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova, quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei do amor, no amor se lhe revela, retorna ao corpo denso em aldeia singela. Hoje, mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. E enquanto o enfermo espraia o olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar, não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talha a perfeição. Muito bem. Meus irmãos, é então nessa atmosfera de espiritualidade, de paz. Depois de ler esse texto tão profundo, essa poesia tão profunda, né, que conta essa história desse ser que retorna à vida com tantos problemas, eu tenho então a alegria de convidá-los para que a gente possa dar introdução no tema. Nós sabemos, Rogério e Sérgio, que o entendimento sobre a condição desses irmãos que nascem com problemas mentais severos, com problemas físicos severos, vem mudando muito ao longo dos anos, ao longo dos séculos. No passado, na antiguidade, eles eram tidos como punição, castigo divino, como seres que deveriam ser, que envergonhavam as suas comunidades, aquela sociedade. Eram então escondidos, muitas vezes, quando não mortos por muitas sociedades. Até pouco tempo atrás, até poucas décadas atrás, eles ficavam escondidos nos porões das famílias envergonhadas. De uns anos para cá, a gente tem mudado muito. Eles têm sido inseridos, esses irmãos, né, na educação regular. E esse assunto, sem dúvida alguma, é de nosso profundo interesse, porque, de uma forma ampla, eu queria começar essa conversa, porque Deus permite que esses irmãos retornem à Terra em condições tão difíceis. Rogério. Wilson, enquanto você estava fazendo a leitura do texto, eu estava refletindo sobre algumas verdades que para nós, como espíritas, são nortes do nosso entendimento da vida. E uma delas é que a vida em si é um processo de educação pelo qual cada um de nós vai passar e necessita de passar, de tirar o aprendizado por meio das atividades, das provas e das dificuldades que nos chegam, né? Independente se nós tenhamos o conhecimento de que a dificuldade, o problema pelo qual cada um de nós passa, qual é a origem e o significado dele? Claro que, como espírita, nós temos um olhar um pouco mais aprofundado e maduro sobre os rumos da nossa vida. E passamos a refletir até, principalmente, quando estamos falando com relação a uma deficiência física, a uma prova que nos chama bastante atenção, que nos faz perguntar, caso sejamos portadores dessa necessidade, o significado daquilo. E talvez, uma deficiência como essa nos leve, mesmo em tempos atuais, a refletir, nos perguntar sobre a existência de Deus, sobre o porquê Deus permite que eu esteja numa situação como essa. É claro que isso é uma dor íntima que só sabe dizer a profundidade da complicação e da dor quem tem essa deficiência. Eu digo em tese, porque eu não passo na pele uma deficiência hoje, por exemplo, de locomoção, uma deficiência, seja ela mental ou seja qual for, né? Eu digo em tese porque não sinto isso, né? E os amigos que estão aí também, muitos desses também estão pensando em tese. Mas, como você mesmo havia dito, Wilson, a nossa própria evolução moral e intelectual nos levou a chegar a um patamar de entendimento diferenciado hoje. Você falou que antigamente, em algumas sociedades, a deficiência física ela era punida. Se lembrarmos da sociedade espartana, em que uma criança que nascia com qualquer tipo de deficiência física que fosse constatada no pós-parto, era jogada de um abismo para a morte, evidentemente. O que não resolvia, do ponto de vista evolutivo, o problema da criatura. Mas era um dado momento que funcionava dessa maneira. E à medida que nós fomos evoluindo como criaturas, compreendendo o significado da própria reencarnação, depois do advento do Espiritismo, estamos nós aqui como espíritas pensando no significado educativo de se trazer uma prova como essa, nós passamos a compreender e observar esses irmãos que possuem uma deficiência física, corporal, mental, seja ela qual for, porque muitos de nós não temos a deficiência física, mas apresentamos uma quantidade de deficiências morais, enormes também. que necessitamos, à semelhança desses nossos irmãos, de corrigi-las, de entendê-las. E eu comecei falando desse significado, nós compreendemos que o processo de se viver, ele é educativo. Só que o processo de educação também passa pelo entendimento e a aceitação da pessoa que possui uma dificuldade como essa. Porque tirar proveito de uma dificuldade como uma deficiência física, aquele que a tem é copartícipe do entendimento e da evolução dessa dificuldade que ele passa. Porque ele necessita de se colocar numa posição de humildade, de compreensão e de aceitação. Porque talvez num primeiro momento, quando nós somos jovens e temos uma problemática como essa, o sentimento de revolta é aquele que domina. Então é muito difícil de você tirar um aprendizado de toda e qualquer dificuldade que nós temos com o coração cheio de raiva, de ódio. E é difícil, realmente. E às vezes nós mesmos passamos por dificuldades que são ínfimas se comparados com uma deficiência física. Mas, dado o nosso grau evolutivo de falta de compreensão dos mecanismos da vida, a gente se revolta rapidinho, né? E então eu diria, Wilson, que para nós iniciarmos assim o nosso bate-papo, talvez a sensação, o sentimento de aceitação é aquele componente principal daqueles que estamos passando pelas dificuldades, sejam elas quais forem. Muito bem. Sérgio, eu quero aproveitar, depois dessa ampla introdução do Rogério, e a gente vai começar a se aprofundar. Seremos um pouco mais cirúrgicos. A gente vai entender um pouquinho aqui, a divisão entre o espírito e o corpo físico. Então, nós vamos lá no item 367 no Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência do organismo, que a gente vai tentar agora entender de onde vem, né, essa deficiência com o qual esse indivíduo nasce. Será que isso está relacionado ao corpo? Ou será que isso está relacionado ao espírito? Ou a ambos? Ou a nenhum deles? Ou a fatores ambientais? Então, o que os espíritos nos disseram a respeito? Nessa questão, Kardec pergunta: ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Olha a pergunta. Então, aí nós já aprendemos que o espírito existe antes e ele vai se unir a um corpo. E a pergunta é: ele se identifica com a matéria? A resposta é: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, eu lhe uso a palavra atributos aqui. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa união, Sérgio, dessa união Legal. do espírito com o corpo, né? Essa comparação que o espírito fez aqui da roupa, para a gente é muito esclarecedora, ajuda muito no entendimento, né? Não, muito legal. Eu estava ouvindo aqui a introdução do Rogério, colocou muito bem até os aspectos de como lidar com isso e a forma respeitosa como ele falou, que às vezes o conhecimento espírita pode fazer a gente banalizar uma situação como essa. E o Rogério foi cirúrgico nesse ponto de extremamente respeitoso colocar que quem não tem não sabe da dimensão do que é o problema. Antes de eu responder a questão, eu só queria comentar uma coisa, porque a gente está em setembro. Setembro me lembra Setembro Amarelo. Setembro Amarelo me lembra o mês que a gente reservou mundialmente para falar sobre o suicídio. E o teu texto foi, obviamente, escolhido não só por você, mas pelos mentores espirituais, para que a gente também pudesse abordar isso aí, e já mostrar um pouco a consequência do suicídio para quem nos ouve aí, né? Encontrando com a resposta da questão. O texto é uma lição do Espiritismo. Ele fala sobre causa e efeito, ele dá uma pincelada de esquecimento do passado, porque amantes ou pessoas que tinham um amor de homem e mulher, agora têm um amor de mãe e filho. Né? E fala da questão da Fala do reparação. do arrependimento, da reparação, né? Do Aquela mulher se arrependimento. arrependeu. Então, é um texto maravilhoso. Você postou ele no nosso Facebook, Wilson? Se não, é bom pôr lá. Ainda não, mas vou publicar. Vamos colocar, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem depois dar uma olhada e reler e falar: poxa, tem uma lição de espiritismo ali, e até essa questão, o suicídio, uma agressão, uma coisa violenta, talvez uma agressão que a gente não consiga dimensionar o tamanho dela, pois o processo de desequilíbrio causado por ele fez com que o espírito passasse um problema do corpo físico para o corpo astral dele. Então, no suicídio, ele foi lá e prejudicou o corpo astral, que é o que nós chamamos de perispírito. E sabemos também que o perispírito, ele é o molde que vai dar origem ao corpo físico. Na lei da atração, a matéria vai ser agregada com uma deficiência pré-programada, vamos chamar assim, geneticamente. Então, sim, o corpo físico, ele vai exercer nessa união essa influência fundamental. E eu não vou ficar extrapolando, porque a gente vai falar em partes isso aí, cirúrgico, como você falou, mas o fato dele ter causado pelo desequilíbrio esse, ele incutiu em si mesmo uma doença posterior. Ele com o seu adoecimento do psiquismo, ele criou uma condição nos seus próximos corpos físicos a partir dessa deficiência criada no seu organismo espiritual. Muito bem. Rogério, nós então percebemos que o espírito, ao se unir ao corpo, ele vai manter os seus atributos. Por exemplo, eu troco de roupa, mas um dos atributos meus, por exemplo, é andar. Eu vou andar. Eu vou continuar andando. Mesmo trocando de calça, eu continuo andando. Eu continuo movimentando os braços, mesmo trocando de camisa. Então, falando do atributo, movimento aqui físico, para a gente exemplificar. Na questão seguinte, Kardec avança: as faculdades do espírito, faculdades, são exercidas com total liberdade após sua união ao corpo? Isso é. Então, esse corpo, quando troca de roupa, tem total liberdade para se movimentar, para fazer o que quiser? A resposta é: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Queria que você explicasse melhor isso para a gente. Olha, Wilson, eu vou dar um exemplo prático que para mim e talvez para os para os ouvintes seja bastante útil. Eu vou falar de uma pessoa em que nós podemos comparar entre o antes e o depois para podermos fazer uma avaliação sobre o significado de se usar um instrumento legal e um instrumento com um pouco de problema. Existe uma pessoa pela qual eu tenho bastante admiração. Eu diria que talvez seja um dos meus preferidos oradores espíritas. O nome dele é Raul Teixeira. Um orador fantástico, fenomenal. E nós podemos achar inúmeros vídeos dele do YouTube no desenvolvimento completo de suas faculdades físicas e mentais. Palestras fenomenais. E ele passou por uma problemática de um infarto, né, cerebral. E hoje ele tem a sua dificuldade, tanto de movimentação de um dos lados do corpo, quanto a expressão na fala. O espírito é o mesmo, exatamente o mesmo, com as suas potencialidades, com as suas qualidades, com as suas dificuldades. Porém, nós poderíamos fazer um raio-x entre o antes e o depois de uma dificuldade que afetou uma região do cérebro, ligada ao movimento e ligada à fala. E nós poderíamos extrair dessa pequena lição, daqueles amigos que acompanham aí também, caso queiram procurar, entre os vídeos antigos e os vídeos novos. E nós veremos completamente o que é um espírito com as suas potencialidades poder se expressar com se pudermos fazer uma comparação, com um instrumento, entre aspas, perfeito e um instrumento que sofreu um dano principalmente relacionado ao movimento e à fala. É claro que nós estávamos fazendo uma discussão de vidas para vidas, né? Só que torna-se uma discussão tanto quanto filosófica, né? E para entendimento prático, me veio à cabeça a ideia de sugerir essa comparação, porque o espírito em si, com as suas potências puras, ele não sofre essa influência da matéria que leva ele a estar meio que adaptado ao terreno que ele enxergou, né? E muitas das vezes, esse terreno somos nós que construímos para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Significa que, uma vez encarnados, nós estamos sujeitos às limitações impostas por nossos órgãos. Olha que interessante. Então, veja, qualquer espírito, mesmo um espírito mais elevado, enquanto ele está encarnado, ele também está limitado. A gente vê muito isso em muitas obras, né? O espírito que se prepara muito para uma obra grandiosa reencarna e até, né, talvez por essa limitação ele tenha dificuldade. Nós conversávamos aqui um pouco antes de começar o programa e lembrávamos que Emmanuel certa vez falou ao Chico que eles iam iniciar uma obra muito grande e que durante, no decorrer desse trabalho, se em algum momento o Chico ficasse em dúvida de alguma informação que o Emmanuel trazia, que era para ficar com Kardec. Veja, que interessante isso. Por que que eu estou trazendo essa lembrança? Porque o Chico estava encarnado. Então, ele também poderia estar submetido àquele espírito, mesmo sendo um espírito mais elevado, no momento em que está na Terra, está submetido também às pressões ambientais, a uma doença, né? Uma doença que tira, por exemplo, a capacidade de raciocinar melhor, o que limita em muitos aspectos, e todos nós vivemos isso. Às vezes, muitas das nossas ações são definidas por conta da nossa condição física. É só pensar, gente, quando você tem uma noite mal dormida, uma péssima noite de sono, no outro dia você não é a mesma pessoa para decidir, para responder, para falar, não é verdade? Então, mesmo o espírito sendo elevado, nós estamos submetidos. Então, aqui, Sérgio, ele dá um outro exemplo muito interessante aqui na 368A. Então, de acordo com isso, o envoltório material, diz Kardec, seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Ele pergunta. Olha a pergunta de Kardec. Isso é, um vidro opaco impede a luz de passar. O corpo seria mais ou menos isso para o espírito, um impedimento? A pergunta dele é de uma inteligência enorme. Na verdade, ele já respondeu a pergunta, né? Ele fez uma afirmação com a pergunta dele, né? Porque a gente sabe que o espírito é luz e ele vai ter limitações. Como que você estava falando, eu estava lembrando daquele episódio do Chico, que o Emmanuel vai criticar a peruca dele. E ele falou, o Chico só falou, ele foi muito mais simplista, né? Poxa, eu tenho tanta coisa boa e eu tenho um probleminha que é esse, eu não quero ficar careca, deixa eu ficar com a minha peruca. Não Né? quero Tipo, discutir esse eu não assunto, né? Ele quero disse. discutir esse Não assunto, quero ali ele discutir colocou esse o assunto com livre-arbítrio. você. Eu me Ele colocou o resguardo ao livre-arbítrio. direito de não discutir esse assunto. Como que é? No filme, Emmanuel, Exato. Chico, você não acha que essa peruca te dá uma imagem um tanto quanto peculiar? Esse episódio é o episódio do avião, né? Porque o Emmanuel manda ele morrer com dignidade, né? Ele tava... Mas assim, até para exemplificar essa questão porque o envoltório carnal, obviamente, ele vai refletir a manifestação do espírito, mas existe aí uma condicional. A condicional é o planejamento reencarnatório. Existem questões das leis naturais que estão ali colocadas. Eu falei agora há pouco de causa e efeito, esquecimento do passado, que se eu não tenho a consciência plena, eu tenho os sentidos para me direcionar, mas eu não tenho consciência plena. Imagina se a mãe ou o filho tivessem consciência que eram pessoas que se gostam como homem e mulher. O quanto isso ia atrapalhar o desenrolar dessa história, né? Então, Pois é. óbvio, e Raul, o Rogério falou do Raul Teixeira, Muito bem lembrado. E o Raul tem um videozinho no YouTube, deve ser um vídeo de uns 10 minutos de uma palestra dele, onde ele fala exatamente sobre isso, porque a gente tratou no texto aí de suicídio, que é um negócio grave. Mas o Raul fala o quanto a gente, pelo pensamento, pelo psiquismo adoecido, a gente incute uma doença. Por exemplo, alguém que fuma bastante pode experimentar, numa próxima encarnação, problemas respiratórios. Então, vai ter uma dificuldade esse organismo? Vai. Tem uma falha que está colocada ali e a livre manifestação está comprometida por conta disso. E veja, Sérgio, só me permita fazer dois comentários com relação a você falou do fumo, né? E no final das contas, eu já refleti muito sobre isso. Uma pessoa, por exemplo, que toma muito álcool, né? Cerveja, cachaça, essas coisas. A cirrose, que é uma doença, né? Uma manifestação física, por exemplo, no corpo de uma pessoa, uma bênção. Porque ela força a pessoa a ter que parar de beber. E isso, em certo sentido, a gente fala, nossa, mas que sofrimento. E a gente não compreende muito bem, mas existem mecanismos que a própria vida é como mola, né? A gente passa uma vida inteira apertando, e depois a força daquela mola, ela volta em outra oportunidade para a gente poder lidar com isso, né? E outra coisa que você comentou com relação ao Chico, que a gente sempre acha muito engraçado os casos do Chico, né? E da peruca e tal, né? E sempre é muito, assim, bacana, né? Só que, se a gente parar para pensar, o Chico, do jeito que era ainda na sua constituição física, que não era um exemplo de beleza física, né? Mas imaginemos se o Chico viesse mais ou menos assim um Brad Pitt. Ele já era assediado sendo quem é, né? Mundaréu de gente lá atrás do Chico. Imagine ele com uma beleza que eu imagino que ele poderia ter se quisesse. Né? A beleza física, tamanho o grau de beleza do espírito, De como um espírito, ser né? daquele, né? Pois é, mas talvez fosse uma coisa que dificultaria a Sim. execução da tarefa que ele assumia. Sim. Mas Como. vamos lembrar, tem um padre, o padre Fábio de Melo, né? Padre bonitão, né? Que eles Um padre falam. bonitão, tem um conteúdo maravilhoso, mas ele sofre muito assédio. É. Sofre muito assédio. Eu imagino como deve atrapalhar um pouco a livre A manifestação dele, tarefa, né? assim, a Sim. tarefa dele. Sem dúvida. E aí, voltando aos exemplos, às figuras, né? Quando Kardec pergunta sobre o vidro opaco, a resposta do espírito é sim e muito opaco. É Olha bem muito como opaco. ele reafirma, isto é, ele está dizendo, ó, isto é, o impedimento é maior do que o que você está descrevendo aí. E aí Kardec faz uma outra comparação, que é como um homem tentando se movimentar dentro do lodo, dentro da lama. Pense bem. Imagine dentro d'água, quando a gente vai tentar andar dentro d'água, né? É difícil, tem aquela pressão para A andar. resistência. A resistência. Agora imagine dentro do lodo, da lama, numa piscina de barro, você não anda, né? É o mesmo que a roupa. Você, com um determinado tipo de roupa, tem dificuldade de se movimentar. Então é assim. E aqui eu vou citar um trecho lá da obra O Céu e o Inferno, de uma manifestação de um espírito que foi evocado por Kardec no domingo passado, no programa de domingo. Nós trouxemos esse texto para estudo no programa Visão Espírita, na edição de domingo. E o espírito Charles, ele é um jovem de 13 anos, com uma deficiência grave, que não reconhecia nem os pais. Nem a própria mãe não reconhecia, era uma vida de nulidade, segundo o próprio Kardec. E ele foi evocado ainda encarnado, e se manifestou. E quando Kardec pergunta como ele se sentia, a figura que ele nos apresenta na resposta diz muito. Ele diz: como uma ave presa pelo pé. Pense bem, então, o espírito tem asas. E encarnado num corpo deficiente, é como se ele tivesse preso pelo pezinho ali, ele não consegue bater as asas, ele não consegue se libertar, certo? Eu estava pensando numa palavra quando você estava falando, e até no exemplo que o Rogério deu, é um constrangimento. É um constrangimento. O corpo físico vai causar um constrangimento na livre manifestação do espírito, e a expiação está exatamente aí, né? A prova, a expiação, ela está exatamente nesse não poder desempenhar normalmente aquilo que você quer. Pois é. Na continuação, Kardec então reitera a questão: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A resposta: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, veja, as faculdades da alma já existem, os órgãos são os instrumentos para a manifestação. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, é claro que, então a gente vai pensar que um pianista, você der um piano desafinado para ele, ele não vai conseguir fazer boa música, vai? Vai ficar uma música fora de tom, desafinada, vai ter um monte de notas erradas. Ele pode ser o melhor pianista possível, né? Um violinista. Se você der um violino desafinado e sem cordas para ele, no máximo faz um batuque, né? Ele vai ficar limitado ao que o instrumento oferece para ele. E aí, só para a gente seguir, tá? Dessa resposta, Kardec tira uma outra pergunta. Pode-se deduzir, olha, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Olha bem, a resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Então, as faculdades do espírito pré-existem. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então veja, também não adiantaria você dar um corpo em ótimas condições para um espírito que não tivesse condição de usar. O contrário, né? Você dá um piano afinado para mim, não vai servir para nada. Vai dar para pôr coisa em cima, vaso. Pode estar Serve para alguma afinadíssimo o coisa, piano. né? Piano pode estar afinadíssimo, né? Mas eu não vou produzir boa música no piano. E por quê? O conhecimento é algo que precede, é isso? Então, quando ele fala desses atributos, o que são esses atributos? Porque agora ele está falando de moral intelectual também. Rogério? Olha, Wilson, você sabe que o nosso desenvolvimento moral e intelectual é também obra do nosso esforço de desenvolvimento. Não é? Deus nos criou simples e ignorantes. E à medida que nós fomos percorrendo esses caminhos que todos nós temos que percorrer, nós vamos nos construindo, claro. Agora tem uma coisa: o abuso de algumas das nossas faculdades, que num dado momento eu posso vir com essa faculdade perfeitamente tranquila. Posso vir, por exemplo prático também, uma pessoa extremamente linda. Mas quando eu utilizo, linda eu digo fisicamente, tá? Quando eu utilizo essa beleza física para fins não tão nobres, por exemplo, eu me aproximo de pessoas que possam me trazer uma certa vantagem financeira através da minha beleza. Eu utilizo a beleza para conseguir poder, para conseguir dinheiro. Isso é um abuso da faculdade do corpo, que essa é um atributo físico. Claro que utilizado através dos filtros morais que cada um de nós temos. Então, é engraçado, porque nós precisamos começar a compreender que nós somos copartícipes da nossa encarnação. Nada é indefinitivo. Nada vamos dizer, esse é o meu destino. Porque nós também somos construtores do nosso destino à medida que nós vamos fazendo escolhas mais apropriadas, dentro, evidentemente, do range que a gente tem, né? Nós vimos aqui para essa reencarnação com um certo processo de aprendizado, com um processo de reparação e correção de alguns caminhos que já não trilhamos muito bem corretamente, mas vai que a gente pega gosto nessa vida em que a gente está vivendo. E nós vamos aparando algumas certas arestas que vão dando o contorno do que nós vivemos atualmente, mas também do que nós vamos passar lá para frente. em outras oportunidades. E é claro que assim, lembrando até o que o Sérgio havia falado aí com relação à construção do nosso perispírito, que é um molde, né, que dá essa carinha que nós temos hoje, né, cada um com a sua vestimenta carnal, é muito apropriado justamente às escolhas que nós temos hoje, né? Todos os dias que nós acordamos. Então, eu diria, Wilson, é que nós necessitamos assim de compreender que o processo do exercício das escolhas diárias que todos nós fazemos é que ditam o que nós traremos para a nossa constituição física, tanto no exercício do bem, fortalecendo também, utilizando um exemplo prático, fortalecendo a nossa imunidade. O exercício do pensar bem ajuda-nos a ter um corpo saudável. Assim como aqueles que pensam negativamente todos os dias, que têm um processo depressivo, trazem para si, no atualmente, um bombardeio nas suas próprias células, para que possam enfermar e trazer uma constituição física piorada, por incrível que pareça. E isso a ciência já provou, né? Sérgio, a questão é a seguinte: então, nós percebemos até aqui que o espírito faz uso dos recursos materiais. Só que também você comentou que é o próprio espírito que produz os seus recursos materiais. Correto? Amigos, Pode. vocês estão aí? Sim, estamos. Eu estou travado para vocês? Não, não. Não, vocês estão congelados para mim. Eu estou me vendo sem estar congelado. Se vocês estão me vendo, é porque gostaria que algum amigo estiver nos acompanhando. Se puder dar um feedback para a gente, nos comentários lá, a gente vai ficar grato. O Rogério, você está vendo o Tá Rogério se congelado aqui, cara. movimentar? A voz está saindo bastante picada. Sérgio? Eu estou te ouvindo bem, Wilson e Rogério. Pois é, então vamos seguir. A Regina aqui acabou de me dizer que está tudo normal para quem está assistindo. Então a gente Ah, vai então tá seguir bom. aqui. Eu estava um Tá. pouco preocupado, Wilson, porque de vez em quando dá uma travadinha aqui e eu estava achando que estava prejudicado o processo aí. O Rogério saiu. Então daqui a pouquinho ele está Eu acho que o chegando de sinal volta. dele tá falhando de vez em quando. Vou até dar uma conferida aqui. Mas, enfim, nós dependemos da estabilidade da internet. Sabemos que em alguns momentos tem picos de demanda e nós acabamos não podendo controlar tudo, né? A minha conexão está normal, eu Tranquilo. acabei de testar. Rogério acabou de voltar. Está lá, Rogério? Legal. Sérgio, você está normal de novo? Tô legal. Tô por aqui. Como eu disse, a gente conta com a internet e muitas vezes tem picos de demanda, a gente não pode controlar isso, mas vamos Essa lá, vamos continuar. semana tá difícil. Segunda eu tive problema também, tá Pois difícil semana. é verdade. No Evangelho no Lar, né, você teve problema lá, eu Teve acompanhei. problema. Muito bem, o que eu queria dizer é o seguinte, que se nós também dependemos dos nossos órgãos para o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais e morais. Porque vamos pensar o seguinte, nós, para que aprendamos a amar, lembra que o conhecimento, conhecer o bem nos ajuda a ser bons. Então, estudar, por exemplo, conhecer os mecanismos que regem o universo, nos ajuda a compreender Deus melhor e amar Deus. Porque nós não podemos amar um Deus que não respeitamos e só respeitamos aquilo que admiramos e só admiramos o que compreendemos. Caso contrário, nós somente tememos. É um temor puro que a gente teme só com medo de alguma represália. Então, nós dependemos de certas condições físicas para adquirir determinados conhecimentos que ajudarão a nos tornar melhores. Em alguns casos, algumas deficiências não podem dificultar a evolução moral e moral do homem mesmo. Vou dar um exemplo. As patologias, como a psicopatia, os sociopatas ou os psicopatas. A neurociência já indica, nós não somos psiquiatras ou neurocientistas para abordar isso com profundidade, mas a gente sabe que já foi identificado uma deficiência de atividade em determinadas áreas do cérebro que impede o arbítrio adequado, totalmente consciente de algumas coisas. Esses, por exemplo, não sentem remorso algum. E nós evoluímos, como a gente bem sabe, quando a gente erra, quando a gente sofre, espia, quando a gente se arrepende. Agora, se você não tem nenhuma consciência de um mal que você fez, esse instrumento tem alguma serventia para a evolução dessas pessoas? Na verdade, o processo para evolução é exatamente esse. Existirá algumas limitações, eventualmente pré-programadas, vamos chamar assim, até para constranger aquele espírito e não dar a liberdade, porque ao dar essa liberdade, ele vai estragar um planejamento. Então, há muitas situações em que a gente vê pessoas extremamente inteligentes num corpo que não dá condição dele se manifestar intelectualmente. Sérgio, o espírito... Oi? Deixa eu só te interromper, só para colocar a ideia que você está apresentando, para mim desenhar ela também como base para a gente. Olha que interessante o que o Sérgio disse. Sérgio disse agora, então... Isso é, não é uma... E Rogério também, para você pegar o seu comentário a partir disso. Então, não é que o meu perispírito vai formar o meu corpo físico obrigatoriamente segundo os seus moldes. Às vezes, um perispírito deformado em alguns pontos pode receber um corpo perfeito. Sim. Né? Em alguns pontos. E essa perturbação no corpo perispiritual, no corpo astral, como o Sérgio colocou... vai se refletir depois, ao longo do tempo. Mas durante um certo período, essa pessoa vai poder trabalhar e se desenvolver. É isso, então? Não é que eu vou nascer exatamente igual eu estou perispiritualmente. Não, existe... O corpo, às vezes, é uma ferramenta mais completa do que aquilo que eu preciso. Quer dizer, ele está mais adequado, mais perfeito. Exatamente. Inclusive, na condição... Quando a gente pega o livro Missionários da Luz, o André... dá uma escarafunchada nesses aspectos, ou na formação, na manipulação genética para a formação do corpo físico. E ali ele dá uma pelo menos para mim, foi quando ele deu uma, abriu um universo de coisas para eu poder compreender isso aí. O corpo, ele pode ter pré-programado, virar um corpo físico, mas o perispírito está pré-programado para alguma coisa, inclusive, se desenvolver lá na frente, se e somente se o espírito não modificar aquela tendência, aquela inclinação que ele está trazendo. Isso poderia, por exemplo, a gente poderia entender, Rogério, essas doenças degenerativas que surgem com idade mais avançada, como, por exemplo, o Alzheimer, como um caso como esse, ela vai se desenvolver lá no final... Olha, Wilson, é muito difícil nós, que não conhecemos nada de nada, fazer uma inferência bastante exata sobre, olha, fulano de tal teve Alzheimer, porque a vida dele e tal, né? Há uma dificuldade para nós fazer uma inferência assim bastante, com bastante certeza do que é. Porque nós, como eu havia dito, nós também participamos durante a nossa vida dos efeitos que nós vamos ter no corpo, tanto agora quanto no futuro. Nessa semana, inclusive, eu havia assistido uma das palestras do Haroldo Dutra, e foi muito interessante isso que o Sérgio mencionou, porque foi muito de encontro do que isso que nós estamos conversando. E ele contou um caso específico de uma pessoa que ele tinha dentro do seu processo reencarnatório, segundo Chico, a perda de um braço. Justamente pelos efeitos de outras vidas, ele necessitaria de passar pela aprovação da perda de um braço. Só que, durante a sua vida, ele teve tantas boas escolhas e fez tanto bem, que no final das contas, lá para frente, quando chegou a data fatídica, que seria a data do acontecimento, ele passou por um acidente de carro, mas não perdeu um braço, perdeu um dedo. E para nós é bastante válido isso, porque nós podemos compreender que o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Então, toda essa contabilidade dentro dos nossos processos de compreensão do que nós deveríamos fazer ou o que nós necessitamos de passar, tanto por resgate quanto por expiação ou prova, nós podemos influenciar até o ponto de não termos de passar por essa dificuldade. É claro que uma pessoa que chega numa idade provecta, que passa a apresentar um sintoma de Alzheimer, por algum motivo ela está passando. Que a nós ficamos especulando por que que ela chegou numa situação como essa, né? Mas veja, uma pessoa que entra num processo de Alzheimer, que vamos dizer que ela passa a ter um comportamento ou uma regressão da sua mentalidade ao ponto de poder chegar até estacionar vamos dizer assim, infantilizar, talvez ela seja até mais prova para aqueles que a cercam. Uma necessidade de aprendizado para aquele que tem que cuidar, para aquele que tem que investir as suas energias e trabalhar um pouco mais da sua caridade, da sua amorosidade, da sua paciência, e não necessariamente a pessoa. Porque a pessoa pode ser que ela entre num processo e está tudo tranquilo. Mesmo que o espírito dela seja um espírito consciente, de que compreenda, de que aquele que está junto com ele está ajudando, está se doando, está exercendo a caridade, é um processo ou um quebra-cabeça dinâmico que a nós fica até difícil de compreender, né? Mas é muito bacana poder especular que todas essas problemáticas fazem parte do processo de aprendizado do espírito. E de alguma maneira, ele serve de alguma maneira para esse conjunto de espíritos que ficam atrelados a uma problemática como essa. Muito Wilson, bem. Eu... a tua questão, ela exige que a gente comece a falar uma coisa aqui também, que é a seguinte, e aí se eu for muito longe, você me puxa de volta. Mas tem tudo a ver com aquela questão do livre-arbítrio que a gente tanto fala. A sua lembrança foi fantástica, porque quem nos ouve, de repente, podia estar pensando assim, ah, então é tudo programado, então essa coisa de fatalidade, de destino ou de determinismo, como a gente ouve falar no Espiritismo, e aí a pessoa, se está fazendo uma reflexão, ela fala: mas aí, cadê o livre-arbítrio nesse aspecto? E a tua pergunta trouxe a gente para falar um pouco disso, e o Rogério explorou muito bem isso também, que é o livre-arbítrio constante, né? Porque você pode modificar, no exemplo do Rogério, você pode modificar uma fatalidade, ou seja, algo pré-programado, se a lição foi aprendida na cidade da experimentação da dor, de vivenciar a dor, porque a dor ela tem um propósito, e é o propósito de fazer a gente reaprender a amar, nos reeducar para o amor, fazer a gente aprender a amar naquilo que a gente ainda não entendeu que é amor, sei lá. É amor no final. Dor é amor, para combinar, né? Dor é amor. Para que a gente possa compreender ela nesse sentido. Então, é importantíssimo que a gente saiba dessa interação entre o corpo espiritual e os atributos pré-existentes no espírito, porque ninguém perde aquilo que ganhou como aquisição. O problema é que, às vezes, um determinado atributo que eu tenho, ele está me atrapalhando no meu processo de evolução. E aí eu tenho ele cerceado, como se fosse lá uma programação, né? Um chipzinho pré-programado, dizendo assim, ó, retira a livre manifestação desse atributo, porque ele está atrapalhando mais do que está ajudando. E aí a gente vai ser constrangido, o espírito vai ser constrangido a viver sem aquilo, porque aquilo vai trazer algum tipo de cerceamento e algum tipo de reflexão para o espírito. Muito interessante isso. Eu me lembrei daquela passagem registrado, acho que mais no Evangelho, mas eu lembro que em Mateus ele está registrado que se uma pessoa, se o seu olho te faz pecar ou errar, arranque-o Nunca. e jogue. Se o seu pé, se a sua mão lhe faz pecar, não faz muito sentido isso, né? A gente fica imaginando a figura, né? Quem que vai arrancar o próprio olho? Mas isso é muito interessante, porque, e aliás, a passagem é assim, porque é melhor entrar na vida sem um olho ou sem um pé do que ser atirado ao fogo eterno. Vejam bem, entrar na vida é renascer. Então, esse espírito, muitas vezes, ele tem noção daquilo que ele, dos desafios que ele tem que enfrentar. Como o Rogério bem colocou sobre o Chico, talvez ele tenha pedido, né, um corpo sem maiores contornos de beleza. Né? Ele tinha um problema grave nos olhos. Eu me lembro ainda daquele outro trecho, né, quando ele reclama pro Emmanuel, que estava doendo, ele reclamava do olho. O Emmanuel falou: Chico, mas você está reclamando do olho de novo? É que está doendo, né, Emmanuel? Falou para ele. Chico, ter dois olhos é um luxo. Deve ser difícil ter sido o Chico, viu? Assim, você com o Emmanuel. Não era para qualquer um, viu? Vão achar que é um sacrilégio, mas tem hora que eu acho que o Emmanuel foi muito chato com ele. Ele sabe as razões que para as quais ele agiu dessa maneira, mas que a gente acha que foi, foi. Pois é, então isso faz todo sentido quando a gente está discutindo isso. Então, essa pessoa que está pedindo, que está arrancando o próprio olho, ele está pedindo, olha, deixa eu reencarnar num corpo com determinadas deficiências, sem essa ou aquela faculdade que eu utilizei mal. Olha, eu fui um fofoqueiro de última instância. É melhor que eu nasça sem poder falar, porque talvez eu serei menos fofoqueiro nessa existência e eu já não consigo me controlar mais. Então, você me dê um instrumento que eu me controle, porque aqui eu não paro de falar e de fazer fofoca. Você me deu um corpo que não fala, porque daí eu vou passar uma existência sem falar, pelo menos. Já é certeza, né? Porque parar de fazer fofoca é só tirar vontade de tomar café. É no café que acontece a fofoca. É no cafezinho, isso eu tenho certeza. Mas esse é um ponto muito interessante. E o Sérgio comentou sobre a formação do corpo, né? Que o André Luiz descreve isso. E, de fato, eu me lembro que a formação do corpo é algo muito complexa. Não é, a gente não pode ser reducionista, falar se o perispírito vai formar o seu corpo. Não, a gente vê lá na obra de André Luiz que ele fala que tem a influência perispiritual, existe sim uma influência que é genética, né, que é o material genético do papai e da mamãe, que vai fornecer determinadas características. Existe a ação dos técnicos, dos espíritos responsáveis por conduzir aquele processo, que vão também potencializar o desenvolvimento de determinadas áreas no cérebro ali, para dar determinadas... vão ajudar a preparar a ferramenta para a gente utilizar aqui, de fato. Olha, lembra que eu falei? O psicopata nasce com uma deficiência em determinado lugar. Uma outra pessoa, por exemplo, um médium, nasce com a pineal, a glândula pineal mais desenvolvida, né, para desenvolver a mediunidade. Isso tudo também tem ação do técnico. Além disso, tem fatores ambientais, por exemplo, a alimentação da mãe, se a mãe fumar, se a mãe beber, se a mãe usar algum tipo de droga, vai afetar o desenvolvimento da criança também. E tem até, segundo André Luiz, a ação mental dos pais e do ambiente, né? A ação ambiental. Então, a própria a mãe que está rejeitando aquele bebê pode criar também determinadas características físicas naquela criança. Então, veja que a formação do nosso corpo, a gente não pode simplificar muito. É. Existem muitos fatores. O Rogério pontuou isso também, né? Porque senão a gente cairia naquela condição de ficar explicando tudo com a mesma história. E não é assim, né? O papel... Eu comentei isso, acho que foi na palestra do Sérgio, né, Sérgio? O espiritismo tem um aspecto filosófico, né? Ele não apresenta para a gente a verdade absoluta. Não, ele nos dá elementos para que a gente possa pensar. Né? Isso aconteceu, pode ser isso, aquilo, a soma desses fatores ou aqueles outros, mas é importante a gente ter sempre esse leque de possibilidades abertas. Wilson, o seu ponto, só eu quero pensar o que você falou e jogar aqui, porque é extremamente relevante. Quando a gente vai lidar, principalmente porque nós estamos falando de deficiências físicas, eventualmente, e o Rogério colocou na resposta do Alzheimer, não dá para generalizar simplesmente analisando um caso, mas a gente ganhou esse presente que é o conceito espírita, que faz com que a gente tenha condições de imaginar quais seriam as situações pelas quais a gente vivência passou para poder ter uma determinada condição. Isso ajuda muito no processo de consolo. Eu compreender o mecanismo me ajuda muito no processo de explicar para mim mesmo o porquê que eu estou passando por determinadas coisas. É aquilo que eu comentei um pouco atrás, né? Como eu posso amar um Deus que eu não compreendo? um Deus que leva embora uma criança que eu amo, como eu posso amar esse Deus se eu não o compreendo? Então, nós espíritas temos nessas explicações, nessas variáveis todas, a condição de compreender, de encontrar a bondade e o amor divino por trás de todos esses acontecimentos. É possível para a gente. E aí, Kardec, lá na questão 371, ele vai perguntar uma coisa interessante, que lá no começo nós falamos sobre as sociedades primeiras, né, primitivas, como eles tratavam os deficientes. E aqui Kardec pergunta: tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? E é bom a gente pontuar aqui que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? Não havia nem desenvolvimento de ciências psicológicas, neurológicas. Então, era tudo muito incipiente ainda, a ciência era muito incipiente. Então, essa terminologia, apesar de ainda existir, se você procurar no dicionário, sim, o cretinismo e o idiotismo são nomes de doenças, mas não se usa mais esses nomes, porque eles parecem um pouco pejorativos, um pouco fortes demais. São Então, fortes, né? é só uma explicação que Kardec aqui, nessa pergunta, não estava sendo crítico, né, demais, não estava pejorando, né, diminuindo os doentes, muito pelo contrário. Então, tem fundamento que eles são almas inferiores? A resposta do espírito é não. Eles têm almas humanas. Muitas vezes, olha bem, mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Que interessante. Então, olha, é o princípio que eu quero que vocês comentem agora, rapidamente, porque a gente está no No finalzinho do nosso limite. horário. Tá tão agradável isso, gente, mas eu precisava Passa falar rápido, né? disso. Isso Conversa é boa. importante, porque, assim, com base nisso, Kardec aponta a igualdade, né? Não são espíritos inferiores. Então, a gente olha para aquele irmãozinho ali, né, que está ali com dificuldade de se movimentar, que está ali, que não consegue se expressar, ele pode ser muito mais inteligente que você. Espiritualmente, para ter muito mais aquisições do que você, espiritualmente, né? Então, eu queria que vocês comentassem essa igualdade que Kardec, que o Espírito de Verdade, nos apresenta aqui. Vai lá, Sérgio, Falar, pode ir. Rogério. A gente falando daquela questão até do constrangimento, não é? É um processo. Toda vez que a gente lê sobre isso, a gente percebe que, como ele menciona, não é raro que espíritos que passem por esse tipo de privação estão intelectualmente avançados e o constrangimento vem. Que constrangimento é esse? Alguém extremamente inteligente quer fazer uma locução para um monte de gente e falar, ó, algumas coisas onde a palavra dele pode levar pessoas a uma derrocada, levar pessoas a um entendimento errado sobre as coisas. Ele tem a voz cerceada, ele tem o controle desse atributo, quer dizer, para que ele não, até que a moral não acompanhe, até que ele não desenvolva algum aspecto moral que faça ele travar a boca naturalmente, ele vai ganhar esse constrangimento, essa expiação. Quer comentar, Juliano? Sabe que eu fiquei pensando num exemplo prático daqueles alemães durante a Segunda Guerra Mundial, tanto médicos quanto aqueles estrategistas militares, extremamente competentes, inteligentes, poliglotas, exemplos, né, do que seria um humano instruído. Eu não vou utilizar a palavra bem educado, porque supondo que a educação também passe a trazer dentro do seu contorno uma moralidade. E o que seria, quem sabe, do futuro desses que utilizaram-se tanto da sua eloquência, da sua forma de se expressar, para trazer pessoas, ou angariar pessoas, para o exercício de uma atividade que não é de fins nobres? E eu paro para pensar, né? Porque, claro que são espíritos que naquela época tiveram a sua roupagem como alemães inteligentes e morreram. E claro que não pararam dentro do seu processo evolutivo e continuaram. E de repente, alguns deles até estão encarnados entre nós até conhecemos. E a beleza de tudo é que Deus nos dá a possibilidade de refazermos os caminhos por dois caminhos essenciais que nos levam a nos aperfeiçoar. E o primeiro deles, como o Sérgio falou, que é o princípio básico da vivência de todo mundo, é o amor. E quão bom seria uma pessoa que passou por uma roupagem dessa, que já tem todos esses atributos, utilizá-los para angariar pessoas para o bem, né? Refazer o caminho ou reparar aquilo que fez, inspirando pessoas a terem uma vida melhor, fazer com que eles entrem no caminho do que seria o correto, né? E eu diria até que tem uns par de espíritas que estão contratados nessa tarefa, né? Que passaram por esses caminhos que a gente não sabe. Mas também alguns deles que ainda não compreenderam ou se revoltaram ou não acham que é por aí e acabam caindo, como o Sérgio estava falando, num processo de cerceamento das suas qualidades. E aí nasce, por exemplo, com um processo de debilidade mental em que a gente olha e fala, nossa, será que é um espírito inferior? E, na verdade, tem um cara ali dentro, um espírito que está bem à frente nossa em vários quesitos de inteligência, de eloquência, de influenciação, de magnetismo pessoal, só que tem que passar por esse processo de depuração, né, que a gente não sabe muito bem, né, até onde vai. Muito bem, meus amigos. Que alegria. Que noite gostosa. Quanta coisa, que assunto, né? Todos os assuntos são importantes, mas quanto esclarecimento que a gente tem quando a gente olha para a vida, para as pessoas. Nós olhamos com outros olhos. Então, olha, a minha gratidão a você, Sérgio, a você, Rogério, por estar aqui conosco, por estarem aqui conosco, né? E a gratidão a todos os companheiros e companheiras que carinhosamente nos acompanham, né? Em tantas edições do programa Visão Espírita, que o Sérgio já falou, vou reafirmar, nós estamos aqui por vocês. Eu quero novamente agradecer à União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba pela oportunidade. Quero convidá-los novamente a se inscreverem no canal do YouTube da USE Piracicaba, a curtirem a página da União Espírita de Piracicaba. Nós podemos contribuir para que essa mensagem de amor alcance mais pessoas, para que esse conhecimento alcance mais pessoas. O Espiritismo é muito lindo para que a gente possa segurar só para nós aqui, não é? A gente tem que dividir esse amor com tanta gente que precisa desse conhecimento e desse amor. Eu quero desejar a todos uma semana repleta de luz. Hoje já é quarta-feira, nós temos a quinta e a sexta-feira aí pela frente, o final de semana. Vamos torcer para vir chuva, para o clima ficar mais leve, né? Mais úmido. Eu quero desejar para todos que nós possamos aproveitar os recursos que Deus nos ofereceu. Né, teve muito trabalho para que nós reencarnássemos, para que nós sejamos como somos, esse nosso corpo maravilhoso, com todas as suas faculdades, todo mundo que participou para que a gente fosse exatamente como a gente é. A gente está onde deveria estar, temos os recursos que deveríamos ter, para que possamos produzir, devemos caminhar sempre à frente, tentando sempre nos desenvolver cada dia mais, e a conquista maior é essa, é a conquista do amor, é a conquista para que sejamos melhores a cada dia. Então, sobretudo, que o nosso coração se encha sempre, que se exploda em gratidão por tudo o que somos, e sobretudo por tudo que um dia ainda seremos, porque todos nós seremos perfeitos, seremos felizes. Então, amigos e amigas, que possa brilhar a vossa luz. Eu passo aqui para as derradeiras palavras, considerações, o nosso amigo Sérgio, e depois eu peço para o Rogério fazer a nossa prece de encerramento. Rogério, por favor. Agradecimento sempre, porque foi um prazer, foi gostoso demais estar com vocês dois aí, poder bater esse papo gostoso, e eu peço a Deus que eu continue sendo merecedor disso tudo. Boa noite. Da minha parte, eu deixo o um agradecimento aos amigos aqui que participaram e participam sempre com essas atividades que são bastante bacanas, não somente para aqueles que participam, mas também para o pessoal que acaba acompanhando esse bate-papo que é leve, instrutivo, gostoso, né? Talvez essa seja a palavra mais bacana, tentando dar um contorno ou uma pincelada de uma religião que mostra a cada um de nós o como ser feliz. O como compreender-se para poder trilhar todas as dificuldades que temos. E assim, eu deixo também aquele que talvez seria o meu único sentimento, o mais apropriado não somente para hoje, mas para todos os dias que acordamos, que nos reconhecemos como espíritas. A gratidão. Aquela gratidão que faz nos ter uma felicidade de acordar pela manhã e encontrar as pessoas difíceis, porque são instrutores de nossa vida. Mas também a gratidão que nos leva a compreender que todos temos um destino e um caminho a trilhar, que vai depender do esforço de cada um de nós, que vai depender da compreensão e principalmente da aceitação, já que hoje falamos sobre o significado da aceitação também, de alguns de nós que ainda têm o seu corpo físico com problemas, que possa reconhecer que esse é o nosso jumentinho, como teria dito um dia Francisco de Assis. Que agradeçamos todos por esse jumentinho e rogar a Jesus também que numa próxima oportunidade, num próximo evento, estejamos juntos para pensar, refletir e principalmente para podermos empreender esforços para a mudança do nosso destino. E assim eu deixo aqui, meus amigos, o meu beijo de agradecimento aos amigos que estão nos acompanhando e aos colegas aqui que passaram esses minutos tão agradáveis. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Paz e luz.